mais doce que o próprio mel e mais suave que o azul do céu. Mas ele é mais paz que a própria paz. Ele é Jesus que satisfaz. Ele é tu, ele é tu que o homem precisa. Ele é tu, ele é tu que o homem precisa. Satisfaz. Ele é tudo.